posta foto com ela, diz que tá feliz, mas todo dia liga pedindo bis. Você não me engana, conheço sua fama, e só tá com ela pra fazer ciúme em mim. Para com essa farsa, nem tenta esconder, cê sabe que eu fui feita pra você. Então assume pra ela que eu sou seu ponto fraco. Assume pra ela que quer me ter do lado. Diz que me ama e que quer me ter de novo em sua cama. Assume pra ela que eu sou seu ponto fraco. Assume pra ela que quer me ter do lado. Diz que me ama e que quer me ter de novo em sua cama. Fama, e só tá com ela pra fazer ciúme em mim. Para com essa farsa, nem tenta esconder, cê sabe que eu fui feita pra você. Então assume pra ela que eu sou seu ponto fraco.